Deixei meus problemas pra trás, choro e suspiro jamais. O mundo onde estou não é o meu lar, no céu eu já tenho lugar. Caminho aqui com o Senhor, alimento-me do seu amor. O céu está perto, não posso ficar. Adeus, mundo, adeus. Não chore por mim quando eu for, porque não é sozinho que eu vou. Quando ouvir a trombeta soar, com Jesus eu vou encontrar. Vou subir nas alturas voar, na cidade de ouro andar. O céu está perto, não posso ficar. Adeus, mundo, adeus, adeus, adeus, mundo, adeus, adeus. É bom saber, é bom que, saber existe que existe um paraíso onde vou morar. Lugar tão lindo onde sempre é dia. Cristo brilhará. Muros de pedras preciosas, mansões feitas de ouro. Só viverei e cantarei feliz, pois lá não há choro. Logo irei pra Nova Jerusalém. Logo irei comigo, muitos vão também. Não sei o dia certo, mas eu sei que eu vou. O mais importante é que pronto eu estou. Logo irei pra Nova Jerusalém. O meu lugar vem sendo preparado por Jesus, meu rei. E ele prometeu vir me buscar. Com ele subirei. Eu imagino um lugar alegre onde reina o amor. E finalmente poderei estar com meu Jesus, Senhor. Logo irei pra Nova Jerusalém. Logo irei comigo, muitos vão também. Não sei o dia certo, mas eu sei que eu vou. O mais importante é que pronto eu estou. Logo irei, sim, logo subirei pra Nova Jerusalém. No momento glorioso eu subirei. Para trás esse mundo deixarei. Eu subirei pra glória. Eu subirei glória. Quando Cristo seu povo chamar, eu subirei pra glória. Quando Cristo seu povo chamar, eu subirei.